Creio em ti, sei que podes tornar a maldição em bênção. Creio em ti, jamais vou duvidar. Creio em ti e não vou recuar. Eu creio na promessa, creio em ti. Teu amor jamais falhará. Nada poderá me separar de ti. Minha força e esperança estão em ti. Esperarei em ti, Senhor. Estou firmado em teus braços de amor. Não temerei, confiante estou. A tua mão sempre me sustentou. Creio em ti, sei que podes tornar a maldição em bênção. Creio em ti, jamais vou duvidar. Creio em ti, não vou recuar. Eu creio na promessa. Creio em ti, teu amor jamais. Confiarei.